isso e agradecer. No mesmo rolê, eu, minha ex e você. Ela vai fazer raiva, mas não se estressa. Me beija na boca, que ainda tem muita festa. Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar. E aí vai ser a hora certa pra te apresentar. Oi, eu, esse aqui é meu acerto. Oi, eu, agora eu acertei em cheio. Pela primeira vez do meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito. Pela primeira vez do meu lado esquerdo, tem alguém que me ama direito. Tchau! Aqui a surpresa garantida, hein? Ela vai fazer raiva, mas não se estressa. Da festa, em qualquer ida no banheiro vamos se trombar. E aí vai ser a hora certa pra te apresentar. Oi, eu, esse aqui é o meu acerto. Alô, oi. Você tá aí? Uhum. Posso falar? Fala logo. Me dá só 2 minutos pra me ouvir. Verdade que você tá falando de mim? Que me deixou e que tá sofrendo pelos cantos. Quer saber como eu tô? Deixa que eu te conto. Vem, vem, que canto até Vai na minha só mais uma vez e mostra pros maloco que tu fez. Vai na minha só mais uma vez e mostra pro GC o que tu fez. Vem novinha, vem, vem, vem novinha. Vai descendo até o chão, na batida tem bumbum e rabetão. Vem novinha, vem. Essa mina, eu sou da batida. E vem, vem, vem, vem, vem, vem. E vem quicando até o chão, enlouquecendo o cabeção. E vem quicando até o chão. E vai novinha, vem, vem, novinha, vem. Descendo até o chão, na batida vem. Bumbum e rabetão, vem. Samira! Léo Santana! A melhor nacional de pulsão, né? Léo Santana! É no paredão! Samira Show, Fortaleza, Ceará! No maior baile do Brasil! Vem descendo até o chão, na batida tem. E vem quicando até o chão, enlouquecendo o cabeção. E vem quicando até o chão, enlouquecendo. Vai, vai, vai. E vai novinha só mais uma vez e passa pros malucos que tu fez. Vai novinha só mais uma vez. Vem novinha, vem, vem, novinha, vem. Que swing é esse, Samira? Léo Santana! É pra tocar no paredão. Novinha, vem, descendo até o chão, na batida vem. Olha pro buque, rabi, vem, vem, novinha, vem. Olha descendo até o chão, na batida tem. Bumbum e rabetão, vem, novinha, vem. Descendo até o chão, na batida vem. O pulsão dos meninos se vão. Senhoras e senhores, Samira Show! alguém no seu lugar. Você vai pedir, eu sei, você vai implorar, dizendo que errou, que quer de volta o seu lugar. Eu vou dizer que não, que encontrei outra paixão, que eu cansei de te esperar, já tenho alguém pra me amar. Você vai pedir, eu sei, você vai. Tenho alguém pra me amar. Programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. Está entrando no ar a Rádio 15. Rádio 15. É 15. Alô, alô, nação Bacurau, tudo bem com você? E hoje a nossa programação da Rádio 15 é para apresentar a vocês, brejienses, os nossos candidatos a vereador, que compõem a nossa coligação. O trabalho continua, não é mesmo, Fernanda? É isso mesmo, Estelo. São eles que estarão ao lado de Jefferson e Ricardo, dando continuidade ao trabalho de João Gomes. 15. Vou votar 15000. Era de Ademar, outra vez eu digo sim. Olá, amigas e amigos de Brejinho, sou Vera de Ademar. Venho aqui pedir o seu voto. Dia 6 de outubro, vote para a vereadora Vera de Ademar. 15000. Não esqueça, meu número é 15000. E vamos à vitória, se Deus quiser. Vou votar 15000. Vera de Ademar, outra vez eu digo sim. Vou votar 15000, melhor para Brejinho, pra você e para mim. 15000, é Vera pra continuar, tem competência, experiência. Respeita a sua história, respeita um homem, que ele tem valor. 15555, Francisco Carvalho. Olá, meus amigos e minhas amigas da cidade de Brejinho. Aqui quem fala é o vereador das águas, Francisco Carvalho. Venho pedir aqui um voto a cada um de vocês para que dia 6 de outubro vote 15555. Vereador Francisco Carvalho, para continuar na Câmara Municipal, preciso do apoio de vocês e do voto e continuar trabalhando pela população brejiense. Meu número é 15555. Não esqueça, 15555. Respeita o homem. É Chico Custódio, é um homem honesto, é porque foguete não tem ré. É competente, é trabalho sério, é o melhor, é Chico Custódio. Disparou, 15333. Disparou, Chico Custódio. Disparou, 15333. 333 disparou, disparou, disparou, disparou, disparou, disparou, disparou, disparou. E para vereador, vote Chico Custódio. É 15333. No dia 6 de outubro eu vou votar em Edinado, conselho para renovar. Olá pessoal, meu nome é Edna Costa, conhecida como Edna do Conselho. Sou voluntária em Brejinho desde 2007. Fui conselheira tutelar durante 10 anos na minha cidade, graças a Deus. Hoje sou candidata a vereadora com o número 22000, Edna do Conselho. Edna do Conselho para a vereadora, número 22000. Vereadora é 22000, Edna do Conselho para a vereadora é 22000, Edna do Conselho. Com os vereadores da nossa coligação. É 15 para o trabalho continuar. Até o nosso próximo encontro. E você, nosso ouvinte, fique ligado na Rádio 15 para nos acompanhar em todos os programas. Olá, povo querido de Brejinho. Mais uma vez estou aqui para levar até vocês as minhas propostas como candidata a vereadora. Hoje quero falar sobre educação. Pretendo na Câmara Municipal reivindicar a capacitação dos profissionais da área no cuidado com as crianças e jovens especiais. Nossas crianças precisam de um cuidado especial. Por isso, não erre. No dia 6 de outubro, vamos juntos fazer a mudança votando 10000 para prefeito Ivan Júnior, vice Rodrigo Nascimento, Carimba que é 10. Vem com a gente. Olá, população brejiense. É com muita humildade e respeito que esse amigo que vos fala, Luiz Antônio do Nascimento, popularmente conhecido como Lucas, é idealizador de alguns projetos na nossa cidade, como a Associação de Suinocultores de Brejinho, a criação de suíno compartilhada para absorver o resíduo orgânico da nossa cidade de maneira selecionada para não ser lançado no meio ambiente, e o fabricante da perfuratriz para emprestar para os agricultores que está magiando o poluído Rio da Bica. Me coloco à disposição como vereador. O meu número é 10100 para prefeito Ivan Júnior, vice Rodrigo Nascimento. Vamos juntos. Vote 10. Você pode mudar a história de Brejinho. Vote 10. Olá, meus conterrâneos brejienses. Para vereador Wilson Origem, de número 10222. Quero ser a voz de todas as classes trabalhadoras, principalmente o homem do campo. Para vereador Wilson Origem, de número 10222. Para prefeito Ivan Júnior, vice Rodrigo Nascimento. Agora você vota 10. Você pode mudar a história de Brejinho. Vote 10. Como vereadora, vamos dialogar com os moradores de Brejinho, ouvir sugestões, mostrar nosso trabalho e construir juntos uma cidade cada vez mais justa para todos. Por isso peço seu voto no dia 6 de outubro. Edneide Oliveira, irmã de João Barcaço, número 10123. Prefeito Ivan Júnior, vice Rodrigo Nascimento. Agora você, pode mudar 10. A história de Brejinho. Vote 10. Oi, meu povo lindo da minha cidade. Estou aqui mais uma vez e quero aqui dizer como é importante fazer parte desse partido. O Partido do Trabalho, respeito e compromisso com o povo. Quero aqui pedir a vocês um voto de confiança para lutar e fazer um Brejinho melhor. Para a vereadora, vote Adriana Freitas, 10999. Coligação Unidos pela Mudança. Vem com a gente. Coligação Unidos pela Mudança. Meus amigos brejinhenses, hoje venho falar de representatividade. Quem é professor defende a sua categoria. Mas infelizmente, num período não tão distante, a Câmara virou as costas para a categoria. Eu, enquanto professor e futuro representante do povo, tenho compromisso com a valorização salarial e dignidade de todos que fazem a educação municipal. Vem com a renovação, Henrique Maia, 4511, para prefeito. A história de Brejinho, vote 10. Olá, amigos agricultores brejinhenses. Como vereador, garanti corte de terra ilimitado, utilizando 100% do recurso próprio. Para o nosso trabalho continuar, vote 45123, Diogo Medeiros, para continuar na Câmara de Vereadores. 45123. Para prefeito, Ivan Júnior, vice Rodrigo Nascimento. Vamos juntos, vote 10. Vem com a gente. Você pode mudar a história de Brejinho. Vote 10. Oi, amigos e amigas. Aqui quem fala é a candidata vereadora Elida Raquel. Trago para vocês uma proposta na área da saúde. Irei criar um requerimento para priorizar a realização de exames médicos, atendendo a alta demanda da população e garantindo rapidez e eficiência no atendimento. Para a vereadora, vote Elida Raquel, 45190. E para prefeito, Ivan Júnior, vice Rodrigo Nascimento. Amigos brejinhenses, sou Kelly Matias, candidata a vereadora. Meu número é 45555. O vereador, diante de suas prerrogativas, além de fiscalizar o executivo, tem que ter um olhar diferenciado para os mais necessitados e vulneráveis. Para prefeito Ivan Júnior, vice Rodrigo Nascimento. No dia 6 de outubro, vote 10. Com a gente. Você pode mudar a história de Brejinho. Vote 10. Oi, Brejinho. Eu sou candidato a vereador Paulo Domiciano. Estou aqui querendo trabalhar por você e quero dizer a você que conto com um amigo de todos para que juntos possamos fazer um Brejinho melhor. Estou aqui pedindo a você um voto de confiança. A você, estudante, esportista, agricultor, a todos da nossa cidade e do nosso município. Para isso, eu peço seu voto. Meu número é 45777. Para prefeito Ivan Júnior, vice Rodrigo Nascimento, vote 10. Vem com a gente. Pra você ser feliz, só falta eu, vida. Adson Ferinha. Imagino sua boca aqui na minha boca, a gente acordando juntinho sem roupa, cafézinho na cama, fazendo carinho, falando te amo no seu ouvidinho, fazendo amor. Pensou que pra você ser feliz só falta eu, só falta eu. Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu. Só você não percebeu que pra você ser feliz só falta eu, só falta eu. Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu. Só você não percebeu. Se apaixonar e nada só feliz. Para se apaixonar.